aqui é campo de batalha. Eu já ouço um barulho, é voz de trovão. São milhares de anjos, legião de demônio, pelejando nos ares por você, meu irmão. Mas Jesus é fiel e vai te dar vitória. Levantou lá da glória o arcanjo Miguel, com espada de fogo ele cortou o laço que estava preparado contra o povo de Deus. Se você está doente ou preocupado, você que está nesse hospital desenganado, meu Deus hoje entrou com providência no teu caso. Receba o poder de Deus e seja agora curado. Aqui é campo de batalha e Jeová tá do teu lado. Todo demônio oculto hoje vai ser desmascarado. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Aqui é campo de batalha, o nome dele é Jeová. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Oh meu Deus, aleluia. Meu Deus, general de guerra, tu sabe o que tu faz. Todo demônio oculto vai ser desmascarado. É no nome de Jesus de Nazaré. Maravilha. Meu Deus, o negócio tá forte. Se liga aí, meu irmão, tu que tá no hospital. Se você está doente ou preocupado, ei, você que tá nesse hospital desenganado, hoje meu Deus entrou com providência no teu caso. Receba o poder de Deus e seja agora curado. Aqui é campo de batalha e Jeová tá do teu lado. Todo demônio oculto hoje vai ser desmascarado. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Aqui é campo de batalha, o nome dele é Jeová. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na terra e ele é Jeová. Toda macumba hoje ele vai desmanchar. Tem varão na terra. Tem que ter varão. Hoje ele vai guerrear, vai pelejar no teu lar. Peleja, varão, peleja. Ai meu Deus do céu. Ô glória. Tem varão aqui. Ah meu Deus do céu. Saravá da machada. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Arabadabia, o nome dele é Jeová. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na guerra, ele vai guerrear. Tem varão na terra e ele é Jeová. Toda macumba hoje ele vai desmanchar. Toda macumba hoje ele vai desmanchar. Todo demônio oculto ele vai desmascarar. Vai jogar por terra todo esse algo dá. Ah, meu Deus do céu. Quebra, desmancha, desmancha, varão. Desmancha, desmancha, desmancha, desmancha, desmancha, desmancha, desmancha, desmancha. Na banda amassada, Deus tá desmanchando a obra, meu Deus do céu. Vamos lá, tem varão? Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Ah, meu Deus do céu. Aqui é campo de batalha, o nome dele é Jeová. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Ah, meu Deus. Segura, segura, vai. O nome dele é Jeová. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Vai lá naquele lugar para desmanchar toda macumbaria que foi feita pro teu lar. Olha como ele quebra aquele alguidar. Ele vai desmanchar a macumba que foi feita para te derrubar, para te derrubar, para te derrubar. Ele vai desmanchar, olha como ele peleja, peleja, peleja, peleja, varão, guerreia, guerreia, varão, peleja. Peleja, varão. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje, meu Deus diz: chega, ele envia o anjo naquela cachoeira. Ele envia o anjo lá na cachoeira pra desfazer a macumba que foi feita. Queira mandar a Xúria Gébia. Oh, meu Deus, tem varão na terra. Tem varão na terra. Tem varão na terra. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Tem varão na terra, ele vai guerrear. Aqui é campo de batalha, o nome dele é Jeová. O nome dele é Jeová, o nome dele é Jeová. O nome dele é Jeová. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, eu tô sentindo. O nome dele, o nome dele, o nome dele é Jeová. O nome Jeová. Oh, Gabadassarava. Recebe, recebe, recebe.